bate, bicho, volta, bate, bicho, volta, bate, bicho, volta, bate, bicho, volta, bate, bicho, volta, bate, bicho, volta, bate, bicho, volta.